ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em ponto. Começa agora mais uma edição deste nosso espaço radiofónico, este fantástico espaço circunferencial, onde estamos sentados numa mesa redonda. Aqui eu, Carlos Bonaparte e Adriana Flória, diretamente de Ilhavo. Sinto que esta mesa é enorme, isto vai até Ilhavo. Adriana, quê? Ah, Adriana Pequeno. Ai, mal, não me trouxe o seu botão. Atenção. Ah, esta foi boa. Está bem, desculpa. Pronto, eu depois desconto no salário essa parte. Ai, não. A mim. Peço desculpa. Adriana Pequeno, diretamente de Ilhavo, porque esta mesa redonda é enorme. Isto. Há assim uma circunferência enorme, gigante. Então, Adriana, como é que estás? Eu estou bem, espero que bem, pelos vistos também estás bem. E claro, estamos num espaço de circunferência, a mesa tem que ser redonda. Mas isso acho que os nossos ouvintes já sabem, não é? Sejam bem-vindos a mais este domingo de sol, calor e já agora praia, não é? Apesar de não estarmos na praia, é verdade. E o nosso, pena nossa. E o nosso Portugal, que ganhou com uma gana do carago. Oh, realmente. Mas foi tarde demais. Devia ter uma gana mais cedo. Pois, de preferência contra os Estados Unidos. Já de preferência que são mães, não é? Ah, aí também já era pedido mais. Também já era pedido mais que era tiro cada melo, recatadinhos. E vamos cá ver se a Alemanha e os Estados Unidos não fizeram assim um joguinho só para empatar feijões. A Alemanha marcou um golinho só para ninguém perceber nada, já que o selecionador dos Estados Unidos é alemão, não é? Pode ser, pode ser. Bem, o que interessa é que Portugal não passou. E como Portugal não passou, pronto, olha, o que é que se pode fazer, não é? Tem o Brasil, e o Brasil ontem quase chegava pelo caminho, o Brasil. Aham. Uh-huh. É verdade. Colômbia, a Colômbia ganhou ao Urubu por 2-0, ou ao Uruguai por 2-0. E pronto. E o Brasil teve sorte de ter o guarda-redes e o poste a ajudá-lo. Se não, coitadinhos. Mas pronto, cá estamos a propósito de mundiais e coisas do género. Vamos aqui fazer um Portugal-Inglaterra, como quem diz, não é? Ou seja, português-inglês, não é? Exatamente. Decidimos este domingo a nossa lista ser música portuguesa com o inglês à mistura. Exatamente. Eu gosto de brincar com estas coisas. Com os imprevistos que nos vão aqui ocorrendo. É bom. Ai, ai. Mas sim. PT inglês. Exato. E porquê? Explica-nos lá. Bem, porquê? Porque supostamente a nossa música, geralmente, quer dizer, a música que agora tem assim surgido, assim, uma musiquinha muito rasca. E então acho que ainda não se aperceberam, mas os nossos cantores, pelos vistos, para fazer fama lá fora, só cantando em inglês. Ao menos alguns perceberam-se disso. Os que ainda não se perceberam, também ainda não perceberam que deviam escrever melhor as músicas para conseguir ter fama lá fora, com o português. Mas pronto, ainda não estão para aí virados. E então decidi que a lista fosse em inglês para ver se nos entendem. Ou seja, e ao menos são musiquinhas melhores. Ou seja, isto é coisas como The Gift, por exemplo, para vocês terem uma ideia, seja, grupos como os The Gift, sei lá, os Flav, que era um grupo, ah não, mas eles cantavam em francês e espanhol, sei lá, um artista canta assim em inglês, pois não me acordo agora. A própria Áurea também. Pois, está à procura de artistas que não estavam aqui. Ah, por isso é que eu disse The Gift. Sei lá, deixa cá ver. Os anos Ana Produtos não são portugueses, para não? São. Ah, então, olha, também está mais um grupo em inglês, os anos Ana Produtos. O Rui da Silva que não canta, mas mixa em inglês. Portanto, estás a ver. E o Michel Teló que canta em português do Brasil, mas devia ser português de Portugal, que era para dar mais. O Sim. Richie Campbell Por canta em exemplo. inglês. Canta em inglês também. Richie Campbell. Pronto. O. Sei lá. O David Carreira também. Ah, mas esse não canta também. Elson Nado também canta em Ah, inglês pois alguma é. coisa. Pois é, pois é também. Pronto, portanto temos aqui artistas que não estão na lista, tirando ali a Áurea, que cantam em inglês e são portugueses. Os três primeiros vão ser ditos nesta intervenção. Já agora posso dizer só para dizer que se há alguma coisa de jeito, até depois de ter chamado a Adriana Flora a Adriana Pequeno, há que compensar, né? David Fonseca, Rita. É nem isto. David Fonseca, Áurea e o Ceguinho Zero, ou seja, Blind Zero. Pronto, vamos lá então aos primeiros, que são neste caso. Estás todo. Neste Sim, caso do. Bah, tô, é como se diz aqui em cima, estou todo cego. Isto é que. Como se diz aqui em cima. Ah, isso já disse. Aquela parte. O que é que se passa hoje comigo? Devo ter fumado alguma coisa que não estou assim nos meus melhores dias, não? Mas pronto, vamos lá primeiro que é o David Fonseca, não é? Com a música Kiss Me ou Kiss Me. Isto tem tudo a ver. exato. Bem, como já disseste, é o David Fonseca com o Kiss Me ou Kiss Me. Este é um músico, cantor e compositor português, claro. Toca vários instrumentos, incluindo violão e órgão. Foi reconhecido ou é Resta saber reconhecido? qual órgão. Ah, ha, ha. Então, pode ser um Yamaha, pode ser um Roland, sei lá. Sim, está bem. O que é que estavas. Já estavas a pensar em alguma coisa que não devias, de certeza. Não, por acaso não. Eu confundo sempre o órgão com o piano, mas pronto. Ah, tá bem. Sim, vai. Já Vês? agora podia ser aqueles órgãos de igreja, sabe? Por exemplo. Um Por beijo, não exemplo. estou a sentir tão malzinho, ainda tenho piadas com alguma piada, mais ou menos, vá. É, Se mais calhar ou nem menos. tanto. Ok, não tanto. É reconhecido pela sua bem-sucedida carreira musical, tanto como membro do Shetlands Four, outro grupo português que canta em inglês, pronto. E desde 2003 como artista solo, além de escrever a maioria das suas músicas. Também é responsável pelo design gráfico das capas dos seus álbuns. E pela direção de arte dos seus videoclipes. E pá, ainda faz muita coisa. É Entre verdade. 2004 e 2006 fez parte do projeto de tributo Manos e é um porta-voz ativo para a Associação Fonográfica Portuguesa sobre a violação de direitos de autor. Esta música pertence ao álbum Dreams in Color e é o terceiro. Que é o terceiro álbum a solo de 2007. Por acaso já ia aí até essa parte que não é o único, o Miguel dos Blind Zero também. Que é. Sabes que eu encontro uma designação melhor para isso. Que é. Não é a violação dos direitos de autor, é o livre acesso à música. Para eles é mais fixe ser ditadores. Quem manda aqui somos nós. Se vocês quiserem, compram e pagam aquilo que a gente diz e mais nada. E mesmo assim, cuidado, que não podem utilizar como quiserem. Ok. Mas isso é a minha opination. E Muito tens giro. todo direito a ela. Happy Nation. Opination. Está bem. Vês? Se os Aesophage ouvissem uma coisa destas, já não estavam a processar por violação de direitos autorais. Oh. Opination. Opa, deves ter tomado alguma coisa que hoje estás Não é isso. mais para lá do que para cá. Não é isso. Opination. Siga. Siga, é melhor. O que é que eles estão a pensar é melhor. Bem, vamos seguir com a Áurea, com o Scratch My Back. A Áurea recebeu o Globo de Ouro de melhor intérprete individual em 2011. Foi anunciado também em 2011 que ela estava nomeada para os prémios MTV Europe Music Awards na categoria Best Portuguese Act, tendo ganho o mesmo no mesmo ano. Pois, se foi em 2011, tinha que ganhar em 2011. Claro. Também Afinal, não sou único. Não sou único. ok. Ainda estamos a ligar os motores. Pronto. Estamos a meio gás. Esta música pertence ao álbum Soul Note de 2012. Foi produzido pela Blim Records, sendo exclusivamente composto por temas originais, onde a Áurea contou com a colaboração de Rui Ribeiro e Ricardo Ferreira, tal como aconteceu com o seu álbum de estreia de 2010. Também foi nomeada para o título de Best Portuguese Act nos MTV Europe Music Awards de 2012, o qual ganhou pela segunda vez na sua carreira e com esta conquista fica automaticamente nomeada para o prémio Worldwide Act. E fico por aqui com as informações. As informações. Agora, a Áurea. Áurea, é uma cantora. Sabes como é que começou a Áurea? A Áurea começou com vídeos no YouTube. Ah. Ah, pois, quem diria, hein? Uhum. Eu também já tive a começar a fazer vídeos no YouTube e a cantar. Mas, epá, não tive sucesso. Não sei como, tive zero visualizações e dessas zero visualizações, 5 era não gosto. Opa, assim não. Portanto, mesmo assim, estás a ver? As pessoas ainda antes de ver, só o facto de coisas, já não gostavam. Portanto, pá, achei melhor que era dedicar melhor à pesca ou à agricultura ou não sei, ao carpinteirismo, ou como é que se chama essa coisa. Carpintaria, não é? Porque acho que sim, achei que era melhor. Por fim, temos mais um que anda à volta dos direitos de autor, ou seja, livre acesso à música. Que é o Miguel Sim, não sei quê, que é o Dos Os Blind Zero. Blind Zero com Slow Time Love, que é mais ou menos como tu estás. Ai, ai. Esta é uma banda de rock formada em 94 no Porto. Olha, até daí do outro lado da margem. É verdade. Liderada por Miguel Guedes, Isso mesmo, é isso. esta música pertence ao álbum Luna Park, que é o sexto álbum de originais, editado em 2010. Como single, foi lançado em 2009, esta música, e não tenho mais informações. Então vamos à música? Vamos lá, então. Pronto, já voltamos então. Já voltamos. Até Até já. já. Stand in the corner

life to live. Why should you spend your time on walking now? Just let them do it while you smile. Who knows if one day you're gonna be an honest man? Who knows if one day you'll be a part? Not right now! Scratch my back. Na sua rádio Antena Web. Bring down the world. I hope the map you start a fire. We'll meet where the sun burns. Tell me what you're sorry for. Heartbreak, if you can break it. Right now, suddenly again. Heartbreak, if you can take it. Come back, suddenly comes home. E estamos de volta à nossa segunda parte do nosso fabulástico 3 em ponto. É verdade, 3 em ponto. Que hoje traz música de cantores portugueses que optaram por cantar em inglês. Exato, em inglês. Não é inglês, é inglês. É inglês. Uma delas, que eu não vou dizer quem é, que é até porque... Pronto, não vou dizer que se chama Rita, nem que anda, nem que anda com sapatos vermelhos. Só vou dizer que é uma daquelas pessoas que eu gosto muito da forma como ela canta. Mas não sei até que ponto é que me entendi bem com ela, porque ela é mais uma das que está contra a libertação música. E já agora deixa a cabeça aqui mais alguma que esteja contra o livre acesso à música. Eu acho que não há mais ninguém, mas dos que tu escolheste, mas já agora estou curioso. Não. Ah, mas agora não é Rita Redshoes. Tá bem, tens razão, desculpa lá. Olá. Ah, é que agora não é Rita Redshoes. Que coisinha. Não. Não. Ah, é melhor que eu estou calado e não digo. Eu fiquei já um bocado a chamar a Rita Redshoes a Áurea, porque fico sempre a sério. Mas agora pronto. Oh Mónica, desculpa lá. Não vai haver informações. Não há alterações nesta semana, nem nada do género, portanto. Mónica, faça o favor de não me ferrar. Porque isso é um equívoco da minha parte que não volta a acontecer. Nem tão pouco a suceder-se. Muito bem dito. Então, vamos iniciar a nossa segunda parte com a Mónica Ferraz, com o Golden Days. Pois, tem tudo a ver, supostamente. Esta cantora, ex-vocalista da banda Mesa, iniciou estudos de ballet em 83. E com apenas 3 anos recebeu um diploma da Royal Academy of Ballet and Dance. Sim, senhora, proeza. Uhum. O seu percurso musical começa em 85 com os estudos de piano. Em 90 começa a trabalhar como manequim, que não tem nada a ver. Nada. E em 95 entra para a Escola de Jazz de Porto. Olha, também aí do outro lado. Em 2000 colaborou no disco do Pirlamp Mágico, coordenado por Fernando Girão. No ano seguinte. O que também não tem muito a ver com a sua carreira, mas pronto. Não. No ano seguinte participou no Festival RTP da Canção, com Secreta Passagem, da autoria do músico Miguel Braga. Em 2010 lança-se a solo com o álbum Start Stop e integra uma edição conjunta com André Indiana. Like o André Indiana é português? É. Ah, é? Então também canta em inglês. Olha, mais um, cá está, exatamente. Mais um que canta em inglês e é português. Há muitos, está muitos. Os League, ora, o League, que é um grupo de música mais indie, também são portugueses, também cantam em inglês. Temos aqui alguns exemplos. Uhum. Os videoclipes de Damos são gravados no estúdio 33 de Luís de Matos. Espero que não seja Luís de Matos o Mágico. Deve ser. Se não for, estúdios de magia, aquilo é. Não é? E produzidos pelo Jonathan do Torre. Como não pode estar aqui? Estás a ver porquê? Nada. Ok. Foi nomeada para o título de Best Portuguesette nos MTV Europe Music Awards de 2012. Que viria a ser ganho, como eu já disse anteriormente, pela cantora Áurea. Uhum. E não tenho mais nada a dizer. E agora sim, a menina dos sapatos vermelhos que nasceu no campo. E agora sim, a Rita Redshoes com Shoes Love. Opa, tinha que escolher tudo assim. Grande música esta, grande música. Esta é uma grande cantora. Lavada, hein? Grande lavada. Exato. É uma cantora e compositora, ex-vocalista dos Atomic Bees. Tinha que ser do campo, né? Bees, abelhas. Mas estas são atómicas até. E, cuidado. E foi ex-teclista de David Fonseca. Esta que eu não sabia. Por acaso também não. Ela também não contou na... Porque ela há uns anos, acho que foi no dia 5 de Abril ou de Março, o que é que foi, do ano passado, esteve aqui em Vila Nova de Gaia, na Câmara Municipal, mas não contou esse tarde, que achou que era pianista, que tinha sido pianista do David Fonseca. Não sabia. Como já disseste bem, é também porta-voz da Associação... Da Associação... Fonográfica Portuguesa no combate à pirataria na internet. Esta música pertence ao álbum Golden Era, que é o álbum de estreia de 2008, constituído por 12 temas compostos na sua maioria ao piano, suportados pela voz segura e uns arranjos cuidados, algo pop alternativo, algo jazz, algo cinematográfico e muito feminino, algo assim assim. Uhum. E temos por fim vamos ter os Fingertips com Melancholic Ballad. Linda. Olha, o Darko é mais um que canta em... mas esse também canta em português. Adoro esta música. Bem, tem tudo a ver. Estás um bocado melancólico. Não parece, mas estás. Não, não. Estou mais é com... Eu ando com poucas horas de sono. É mais por aí. Estou melancólico no sentido de poucas horas de sono. Não é só... Não é pelo... Como é que é? O slow time love? Como é que tu dizes? Não, é mesmo pelo... Tenho estado com poucas horas de sono. Isto é um grupo de pop rock, vamos supor. Pronto. Este é o segundo single do primeiro álbum, All About Smoke and Mirrors, de 2004. Uhum. Como o nome sugere, esta música é uma balada soft rock, por assim dizer, e tem muito... O piano e alguma... Tem também uma guitarra bem misturada. Nós adorávamos aquela música. Aquela pé de 2004. Assim, nós adorávamos aquela canção. Esta música fez parte dos Morangos com Açúcar. Na segunda série dos Morangos com Açúcar. Ah, por isso é que os Fingertips mandaram o Zé Manuel embora, pela figura que eles fizeram lá nos Morangos. E também na novela Feitiço do Amor, em 2008. Em 2010, a banda começou à procura de um novo vocalista. Que até ali era o Zé Manuel. Exatamente. Entre milhares de candidatos, escolheram a Joana Gomes, para dar à banda uma nova voz. Pois, se não fosse para dar uma nova voz, e era estranho uma voz de uma mulher ser igual à voz de um homem. Exato. E uma nova direção. Uhum. E pronto. Mas, Joana Gomes, que já foi entrevistada por duas vezes no grupo Antena Web. Mas se não fosse para dar uma nova voz, não a tinham escolhido, mantinham-se com o Zé Manel. Pois, também é verdade, tínhamos falado com o Zé Manel. Também já pensei nisso, já no Darko, mas depois, não sei. Para já foi a Joana Gomes. E pronto. E está tudo. É tudo por agora. Exato. Já ouviste falar que a quinta edição da Casa dos Segredos já vai voltar a... Ou seja, a casa dos Segredos vai voltar a ter uma quinta edição, neste caso. Venha. Jesus. Será que as pessoas já não estão fartas de ver mais um? Não parece, que senão até... Enfim. Mas há muita gente que vai para lá ganhar dinheiro também, portanto, na boa. Para as pessoas que lá vão, ganham o dinheirinho deles, está tudo numa ótima. eles não vão fazer por lá nada, ou seja, estão na boa vida durante não sei quantos meses. Quer dizer, não vão fazer nada. Fazem o que não deviam fazer, pronto. Não me venham cá dizer, ah, não nos lembramos que a casa, já nos esquecemos que a casa tem câmaras e que as pessoas vêm cá fora. Mentira, que isso eles não devem esquecer, porque eles já sabem, porra, em 5 edições, sabem muito bem que a casa é filmada, que as imagens são postas cá para fora, portanto, o que fazem é mesmo para ver se ganham... Se o programa ganha interesse, pois claro, os produtores também têm interesse de mostrar só aquilo que lhes interessa, claro, para puxar pessoal a ver, tipo polémicas e para aí fora. Enfim, é assim a vida. Enfim. Pronto, o nosso 3 em ponto chega ao final, mas regressa na próxima semana. Esperemos que comigo já com menos sono, é um facto, mas sim, regressa para a semana. Até lá, fiquem com estes 3 temas. Uhum. E da minha parte despeço-me, não é? Sim, e vocês? Mais feedback aqui no, para nós, para o nosso grupo, não só para este programa, para nós os dois como locutores, mas também para todos os outros que trabalham connosco e fazem os outros programas, todos os canais. Deixem mensagem no nosso grupo, na nossa página, adicionem-se, juntem-se a nós, precisamos de vocês. Nem mais. Críticas, mandem para críticas@radiointernoé.info, porque acima ele não existe, portanto, isso é bom. Mas podem mandar para o 3 em ponto, info, exato. E se eu receber críticas, das duas uma, ou apago o e-mail e insulto a pessoa, ou apago a conta, que é isso, críticas aqui para o grupo. Ah, e tal, porque o Carlos parecia estava a dormir, mas estava a dormir no caraças, aqui que tu queres, pá? Olha que na hora que eu descubro o teu IP, se não demoras, hein? Ou então apaga a conta. Estou a brincar. Estou a brincar. Não, críticas também se aceitam, de preferência construtivas. Exato. Portanto, está tudo, não é? É tudo, por agora. Então, ouvintes, fiquem bem. Um forte abraço para todos e até à próxima semana. Até à próxima semana. Bom fim de semana. I can see look in your eyes. I can't explain why I cause you pain. I'm a dirty needle in your vein, turning the tide. Years have gone by without a warning or a sign. All I ever wanted was for you to make me feel alive. Make me feel so sweet, make me feel complete, make me feel so blind, feel divine, make me feel so real, make me feel so proud, make me feel like a star, my golden days. Damage is done, like thorns in my pride. But you're the only one that I ever wanted to, that I ever wanted to. Make me feel alive, make me feel so sweet, make me feel complete, make me feel so blind, feel divine, make me feel so real, make me feel so proud, make me feel like a star. See clear, we've got it. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Things I shouldn't say, baby, I hope you're okay. I didn't wanna hear. And baby, I'm still okay. I know that leaving with me was sometimes hard. Baby, I know that's true. But it's not so simple as you think. I'm feeling the same later. Please don't say that it's over. Don't say that it's over. All I won't know how to tell. Don't say that you'll be gone, or I'll be done. I lost myself inside of you. Sometimes height might seem so ugly. I may be angry later. I know that I'm not that easy to ignore when I'm really mad. 'Cause I just I just want.